ワンダーラケット、ノーロナズ。 92667, frequência 12545. abraço, eu vou. Bom dia, eu vou 1173, sentido Juliette, para São Paulo, Guarulhos. Ano 73, qual para Guarulhos, trem 60 aprovado, sua cópia? Afirmativo. Autorizado em Guarulhos, 360, volta via peso 10. Decola 10, primeira curva à esquerda, depois decolagem, correção, curva à direita, depois decolagem. Perfil da subida da Euleda, Motifa, ao interceptor via. 5562, o código transponder, controle opere 120.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, upper Zulu 10. Decola da 10, primeira curva à direita da El, Leda, Motiva é a saída. 5562 é o transponder, 120.8. A frequência do controle na ponte 7, o gol no 173. Correto, estou ciente, portão 7. Module na frequência da torre agora em 1.895. Me chame na 1.895 para o acionamento, pushback, táxi da colagem. 1.173. Para o pushback, acionamento, 1.1895. Gol 1.173, graças. Reautorizado até 2 mil pés, mantendo a chegada reporte no localizador com 15. Quantidade de drenagem ou de quantidade de percorrer a dia. Não é reporte. Não é reporte. Porém, está desovo em chuva. Vou verificar novamente para fornecer uma detalhamento mais recente. Mas não é reporte. Informação agora mais recente, chuva leve sobre o campo, a pista levemente molhada, mantenha o perfil lateral da livre velocidade, reporte localizador. Das condições e está mantendo o perfil lateral, chamando o localizador, 389. Torre Gol 1173, para pushback e acionamento, ponte 7. Autorizado, ponte 7, chama o táxi, 1173. Autorizado, chamada para o táxi, Gol 1173. torre, o gol 1173 para o táxi. O Pel B 116, autonomia 4 horas, alterna Galeão. Prisão do táxi até o ponto de espera via Índia. Reporte pronto, ponto de espera, o ajuste de 1015, 1173. 1015, ajuste, segue via Índia, chamada no ponto de espera da 10, gol no 173. Torre, o gol 1173, ponto de espera da 10, pronto. Autorizado a linha decolada 10, vento de 1 centena com 10 nós, 1173. Autorizado a decolagem da 10 para o gol 1173. No 73, decolagem 29, controle 120.8, Mongol. 208, obrigado, Matheus. Salvador, bom dia, voo no 173. Bom dia. Bom dia, 1173. Decolando, você escuta, senhor. Mantenha o perfil da Dael. 360 no perfil, quando possível, leia da Umótima. Um 38, o nome é autorizado a final do ILS da Cosinológica. Autorizado, tá 38, o nome é estabilizado. Salvador, muito bom dia. Tan 3520, está no 9. Tem a informação, é a Juliette, autorização para Aracaju. 230 já aprovado. Aceita? Afirmo. Aracaju, 230, decola no 0, primeira curva esquerda, perfil da subida Pucajamo, após Aracaju. 5571 no transponder, controle 20.8. Só complementando, primeira curva esquerda. Afirmativo 230, na Gol 677, a saída é a Pucajamo, decolando ao 0 com curva esquerda. Transponder 5571, 208 é o controle. Reto, portão 93520, modulo na frequência da torre, 1895, para o pushback acionamento. Ou 3520. 895, tem um bom dia. Interceptando, estabilizado o procedimento, a 3896. Leta, afinal, chama torre, 1-1-8, confirma 95. Bom dia, para 3896. 3895, bom dia, até pra... Torre Salvador, está 3896, muito bom dia. Estabilizado o procedimento. Bom dia, 3896, ainda não avistado, reporte visual pro campo. Reportará visual. Tá chovendo aí na final, 3896? Afirmativo, chuva moderada na final. Ele tá, a informação aqui no campo, tá uma chuva leve e a pista tá molhada. Ok, ciente, graças pela informação. Controle, o Gol 1973. Siga. Quando possível, monte pra cima, por gentileza. Sim, agora. Visual. Aproximadamente já no vento certo. Motorizado, chama zero, vento de 1-20 graus com 15 nós. Ok, autorizado o pouso de chama zero, tipo de informação, avistou aproximadamente 900 metros. Sim, graças. Porção nova autorizada, 3896, bem-vindo a Salvador, bom dia. Solo 36, livrando à direita na minha escuta, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, livra a primeira direita na sua escuta, Alfa até a Juliette, o seu 3896, grato. Alô, Salvador, bom dia, Azul Alfa, X-Ray Alfa. Na escuta, prossiga. Está estacionado o parque número 3, senhor. Autorização para giro de motor e marchamento por 10 minutos. A estrada está ciente. Estou ciente, é ponto certo, na Azul. Voltará a terra no Alfa, X-Ray Alfa. Centro, o 973. Chama sim. A frequência é 1251, mantendo ainda da presente formó, o 973. 251, obrigado. 3896, prossiga via Alfa Juliette, portão 01. Ok, Alfa e Juliette para o portão 01, puta 3896, gráfico. O TAN 3520 na escuta? 3520. Tá em que portão? Portão 9? Acabou de sair dele. Ah, sim, graças a Deus. Para táxi, tá 3520 com UNOS, UNOS 31, agora. 3520, entendido POB 131, qual autonomia alternada? Afirmativo, autonomia de 1,50 alterna em 5. Seguinte, aprovado táxi, até o ponto de espera da 10, via Taxi Índia, reporte no ponto de espera pronto, o ajuste 1015. Fila da ponto de espera, vai passar pronto, 3528. Nossa ponte terra está pronto, está 3520. O vento de 1 centena com 11 nós, autorizado a decolagem da 10, 3520. Viva a decolagem da 10, 3520, decolado às 4h30, controle 120.8, bom voo, bom dia. 208, até daqui a pouco. Bom dia, tá? 3520. Controle Salvador, muito bom dia, tá? 3520, vai cruzar 2000 para solicita 190. Salvador, tá 3520. 3520, você vê? Decolou na saída Boca e cruzando 3000 para solicitar 190. Pode ir na posição normal, aguardando o serviço completar a ascensão, mantendo o perfil na subida Boca. Mantendo Boca, solicita para o do Alfa Romeo 363. Gente. E o nível final 190. A subida que a gente está efetuando é a Conde. Eles estavam na PUCA, está autorizado o voar Conde em ascensão nível de voo 190. Ah, foi uma falha nossa, autorizado então Conde 190, custa 3520. Está autorizado 363, Alfa Romeo 363. Estou de voo 190 autorizado. Alfa Romeo 363, 190 autorizado. Obrigado, tá 352. Alô de Salvador, Azul Alfa, X-Ray Alfa, término do chefe de motores, muito obrigado e bom dia. Bom dia, X-Ray Alfa, bom dia. Atinge 190, tá 3320. Mantenha 190 e aguarde a transferência para Aracaju. Para descida, TAM 3520. TAM 3520.